Tanaima 3110, autorizada a final do procedimento LS Kusui. Desça para 2010, altímetro no 014, reporte estabilizado. 2104, obrigado, chamando essa cidadinha aqui, Controle, boa noite, Web 527, decolando a sua escuta. 95827, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após Leda 3 Bidev. Ok, 360 da EL, Leda Bidev, 527 da WebJet. Controle, o 6310, tá liberando a velocidade, senhor? Livre. Sim. Bom, boa noite, eu tenho 3561, na posição 4. Sempre a informação lista, vamos para frente. Passarando, número 4, autorizado para o feedback acionar, deixando o parque. Salo Salvador, passe passarando 2224 para o feedback acionar, box número 4. Autorizado passarando 2224, deixando para o táxi. Samará, para táxi, passarando 2224. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 104. 050 na chegada Mare, poderia liberar as restrições da chegada para o 3152? Livre. Livre de restrições na 3152. 1613, chama agora o centro Recife, 126.0, alterna 128.8. Sétima Recife 260, alterna 288, gol 963, boa. Boa. Então, 3561 na Brasília, autorizado nível 360, via uniforme Zulu 17, decola da pista 10, primeira curva direita, saída gole, transição ao fito, controle 199.35, responda 5522. Acessado para o plano 3561, a saída agora e o trânsito devolve. Recebe antes de novo, 3561, tem condições de aceitar o 380? Tudo, não entendi. 380, ok, então, nível 380, reautorizado 380, transponder 5522. Agora para o 3561. Correto, puxando para o feedback acionar 3561. Salvador, passarei de 2214, ainda continua autorizado para estacionamento? Afirmativo. Estava chamando para o Berfinga? É, não. Aqui o pessoal que terra atrasou um pouquinho. Só que autorizado para chamar o taxa, passarei de 2214, agradece. Foi. 3998, controle Salvador, acena a identificação. Desça para 3 mil pés na chegada Mare, altímetro no 0 no 4. Zero. Chama a torre 118, decimal 612. 262, volante. Boa. Então, 3152, autorizado a final do procedimento de LS X-Ray, reporta estabilizado. Autorizado de LS X-Ray, reportaria estabilizada, tá? 3152. O EDG 5827 chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 2. 50 minutos, alterna Fortaleza. 8 nós, o 6310. Chama lá, 6310. Tom 18, mantém 180. Mão meia, Justino 0 no 4. Passarei do 2224, Miração Mel, boa noite. Travou, 6310. O 6310 tá livre o pouso, não, no 0, vento é 1 no 4, 0 graus, 8 nós. Livre pouso, 9 a 0, Justino 6310. Flight level 0, flight 0. Objeto 5827, controle. Prossiga, senhor. Chama o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. Ok, com Recife 25, 13325, obrigado, boa noite. No 885, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. Pode confirmar para o gol 985? Chama o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 25, 133, 25, obrigado, boa noite, até a próxima. Até. 5216, para puxa acionamento. 5-2-1 é autorizado, feedback acionar, chame táxi. Sim, a gente vai chamar para táxi. 6310 no solo 08, libera a direita, 1219 ao solo. 319, vai. Boa noite, 6310. Ocean, 6310, boa noite, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6310. Decolagem da 1-0, 520, passagem do 2-2, 2-4. Parede 2224 decolado aos 09, chama o controle agora 1935. 1935 com o controle Salvador, grato, boa noite. Boa. Parede 2224. Passarei 2224, contato na terra na decolagem, sub para o nível 350 na saída MOM, transição próxima. Sobe para 350 na subida MOM, transição frota, passarei 2224. Vem, vai guardar o 351. Chama 3-0, prossegue Juliette, portão 1, né? Confirme, Juliette, portão 1, já. Afirmativo, pole position. Trip 5-2, Runo 6, tá com 49 a bordo, autonomia de 3,20, alterna Salvador, tá pronto para esse táxi. Trip 5-2, no meio, táxi via Índia, no ponto de espera 18,6, ajuste 1014, bom voo. Índia, ponto de espera 1986, o 5-2, Runo 6. Isso aí, avista o capô, tá 3-1-5-2. Tá 3152, chama agora a torre 118, décimo 62. 18,6, vá. Gol no 398, autorizado a final do procedimento LSX8, chama 0, desça para 2 no pé. Altímetro no 0 no 4, reporte estabilizado. Avistado, ajuste no 0 no 4, tá livre o pouso, não no 0. O vento é 1,40 graus, 9 nós. Pouso, pista na 0, tá 3152. Send to 3000 feet, alterna 0101. Descend to 3000 feet, 1014. Após o ATR da trip passar retaguarda, está autorizado o pushback acionar. Ok, então após o ATR, passar na retaguarda, o 35 está autorizado. Boa noite, voo 9604, cruzo 2-0-0 para 1-5-0, centro da informação 1. Voo 3104, controle Salvador, acena a identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 014. Para o 050, na Mare com 1014, para o 604. Florida, ground Florida 775. Florida 775, go ahead. Yes, ATC clears to Sierra Bravo Kilo Papa. Okay, are you ready to copy? Yes, sir. To Sierra Bravo Kilo Papa, approved flight level 400 via El Pezulu 16, takeoff runway 10, after takeoff, turn right. Dial departure, after dial fly leader position, after leader fly direct bridge, Bravo Romeo India Delta Echo. Salvador departure 119.35, squawk 5535. Can you repeat the name of the departure again? The departure will be Delta Alpha Echo Lima. Dial. After dial, fly Lima Echo Delta Alpha, leader position. Then fly Bravo Romeo India Delta Echo. Bridge. With Alida, then Brida. Upper Zulu 16400, runway 10, right turn after departure. Squawk 5535 and departure 11935. Florida 775, read the back is correct. Counting back right to push back and start. Okay. Paulo Salvador, 31520. 3152, boa noite. Taxi de Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 3152, boa noite. Saulo Salvador, boa noite, WebJet 5836, sente na informação Wish, que está no gate 5, pronto para cópia. Aí 5836, só um minutinho para cópia. Aguardo, WebJet 5836. Saulo, Altena 3561 para o táxi, com 126 a bordo, Altena com 4 horas de transporte. 3561, na Taxi Via Índia, no ponto de espera, torre 1862, ajuste 1014, novo. Ajuste 014 agora, via Índia, ponto espera 126, 1601, obrigado. Saulo Salvador, muito boa noite, Oxané 6201, no gate 12, para autorização Galeão, aliás, Santos Dumont, nível 380. Oxané 6201, aceita o 360 ou aguarda o 38? Não, 366. Ok, o número 2 para cópia, vai de São Francisco. Web 5836, cópia. 6 e chame o controle 1935. Controle 1935, trip 5218. Bom dia, obrigado. Boa. Controle 1-9-35, telefone 5521. Autorizado Recife, nível de voo 330. Decola pistão no 0, após decolar curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 11935, transponder 5521. 5836, cotejamento correto. Qual foi o destino anterior? Quer dizer, a origem, o último destino. Procedência. Procedente de Brasília. Ok, chama para o pushback acionamento. Vai chamar para o pushback acionamento, para o pushback acionamento, objeto 5836. Oxenar 6201, próximo cópia. Prossiga. Rio de Janeiro, Santos Dumont, 360 autorizado, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, lida após lida BDEV, segue o pé 9857, Porto Seguro, informos o Luno 6 após conforme plano. Controle Salvador 1-9-35, acione 5531. Left. Yeah. 10. com curva à direita, da El Leda Bidev, Papai Novembro 857, segura para o Zulu no meia, com plano de rota de voo. E 1935 ao controle, 5530 transponder, copiou 6201. 6201 transponder 5531, deixa eu me parar, deixa eu pegar o final. 5531, obrigado. Principal 45, passarei do 2224 para nós. Boa. Saiu sem cantinho. Boa noite, o TAM 3561 está pronto, ponto espera. Mantém o ponto espera, TAM 3561. Mantém. Livre. 9604. Bono 398, no solo 19, libere à direita e chame o solo 219. Ao livrar 219, obrigado. Obrigada. Salvador, muito boa noite, Gol no 398, livrou. Gol no 398, boa noite, táxi de Alfa, Juliette, portão 4. Ele é Alfa, Juliette, o portão é o 09? 04, foco. Positivo, portão 04, Gol 398. Zona 0, é um MD8 da Andes, a aposta autorizada a linha e manter a 1-0. Paciente após o posto MD8, está autorizado a linha e manter. 351. Coordenar para o trip 5216, voar direto Alfa Romeo 361. 363, desculpa. Aguarde. Trip 5216, autorizado pelo Centro Norte. Restrição, direto do RKJU. Autorizado direto do RKJU, Trip 5216. Salvador, tá 3662, boa noite. Luiz, boa noite, prossiga. Vitor, pronto, copia Natal. This 586 on the ground at 22, clear on the next right and call round on 121, decimal 9, buenas. Buenas noches, 121, decimal 9, thank you. Correto, 3662, chama para pushback acionar. A informação aqui agora é a WISC, ok? Ah, sim, tá ouvindo, obrigado. Fala, Salvador, boa noite, TAM 3858, informação WISC, Fortaleza 350. Fortaleza 370, uniforme Zulu 9, é cola da 1-0, primeira curva à esquerda, um homo froti, saída. Controle 199.35, transponder 5537. 3561, está livre a decolagem da 1-0, vento 1 a 30 graus, 1-0 nós. Livre decolagem 1-0-3-5-6-1. 553-63-8-5-8. Ok, decola da 10ª curva esquerda, chama para o pushback acionado, até 3858. Já puxa lá mesmo. Solo 3662. Prossiga, 3662. É, confirma o nosso transponder também a 5536. O telefone é 5536, afirmativo. 5536, 3662. 3858, eu falo voltada? Prossiga. Confirma o transponder aqui, copiou 3858? 5536. Opa, então me perdoe, o seu transponder correto é o 5537. Confundi com o do companhia 3662 com 3858. 3858 é 35537, ok? Sem problema, 5537 ou 3858. Salvador Andes 586, taxi to Abram. Decolado ao 24, chame agora o controle, 119, decimal 35, boa viagem. 1935, boa noite, cuidado. 586. Zamora Ground, good evening, Condor 077, send number 11 request, started. Follow 077, stand by, it's clearance, flight level 310, stand by, 1 minute, stop. Standing by, Condor 077. Transmissão feita. Ah, saída agora, mantém, respeito a 380, tá 3561. Now you're at the cup, now. Go ahead, Condor 077. Okay, I approve the flight level 310 to Frankfurt via Upper Zulu 10 until November Tango Lima. Then according to flight plan route, take off runway 10 after take off left turning, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha, Zipa transition, Zulu India Papa Alpha Romeo, Salvador. Departure frequency 119.35, squawk code 5510. Condor 077 is cleared to Frankfurt via Upper Zulu 10 to November Tango Lima, flight land route. Climb flight level 310, after departure left turn, Puka departure, Zipa transition. Departure frequency 119.35 and squawk 5510. Condor 077, read back is correct. Coming back right to push back and start. Webjet 5836, portão 5, solicito push back acionamento. Boa noite, boa noite. Passar guarda, após autorizado para o pushback acionar. Após a passagem do ND83, autorizado para o pushback, acionamento Webjet 5836. Reporte com trem baixo gravado. Reportará 1604.